Nada pior do que não te ter e ver que outros braços te dispensam beijos falsos, faças rimas de prazer. Nada tão mau quanto não te ter e saber que o teu riso é o aviso que de ti preciso para viver. Não preciso de te explicar que ideia é essa que as palavras falam aos ouvidos melhor que os olhos ao coração. Mas assim eu não te vou ter, porque é à custa de palavras mesmo erradas que aprendemos a quem queremos conhecer. Sem afirmar eu não vou crescer, que face posso dar quando errar, porque ninguém ouviu o que eu não quis dizer. Eu vou ter de te falar, deixar explodir, explicar que o que te mostro é tão menos do que me obrigo a calar. Quando errar, porque ninguém ouviu o que eu não quis dizer. Eu vou ter.